se for distante vou ir, se for a tempo dou ir, se houver abrigo pouse, se houver instante ouse, no bom momento sem ar, se for comigo. Se formos nós estreitar, se formos sóis me deitar, se for tardinha esteira, se for afeto voltar, se for amante guardar, se for pra vida inteira. Pra vida inteira.